cedo perigo. Mas Jesus olha você por mim. E eu sou feliz assim com você. Perto de mim e não há ninguém que possa ter o mesmo amor por você. Feliz assim com você. Perto de mim e não há ninguém que possa ter o mesmo amor por você. Você é o futuro da nação e é muito importante temer a Deus a todo instante e fazer dele o nosso rei, pois todo e qualquer país pode ser muito feliz. Sempre a amará. E eu sou feliz assim com você. Perto de mim e não há ninguém que possa ter o mesmo amor por você. E eu sou feliz assim com você. Perto de mim e não há ninguém que possa ter o mesmo amor por você.